A Polícia Militar recuperou mais um automóvel roubado na capital. Uma equipe do pelotão de choque avistou um veículo Ford Fiesta no pátio de uma residência com diversas avarias. O automóvel estava na rua Vicente de Carvalho, no Jardim Jupira. Foi constatado que o mesmo possuía queixa de furto na cidade de Curitiba. O responsável pela residência foi encaminhado à 6ª SDP, mas disse que guardaria apenas o automóvel a pedido de um amigo a quem ele apenas sabia o apelido. Por volta de 20 horas, a equipe do trânsito deslocou-se à estrada rural do Alto da Boa Vista, onde, segundo informações, havia um Santana que estaria abandonado às margens do lago. O automóvel estava sem várias peças e foi encaminhado à 6ª SDP para a restituição ao proprietário. Em nenhum dos casos, os ladrões foram identificados. Os veículos estão à disposição de seus legítimos donos na 6ª SDP para os procedimentos de praxe. Para CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.